Boa noite, amigos. Estamos aqui para mais uma transmissão da Neo Rock Zone. Mais uma noite de rock com vocês aqui. E hoje nós vamos tocar uma hora de música ininterrupta para vocês. E para começar, a gente vai com uma banda que está se despedindo dos palcos esse ano e faz um grande som. Estamos acostumados a ouvi-lo sempre aqui no nosso programa. Vamos de Black Sabbath com War Pigs. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Esse foi Black Sabbath com War Pigs. E eu queria convidar vocês aí para sempre acessar as nossas redes sociais. O nosso Twitter é o @neorock_z. No Facebook é o facebook.com/neorockzone. E se precisar mandar um e-mail para a gente também, é só acessar o neorockzone@protonmail.com, ok? E hoje nós vamos tocar várias músicas legais para vocês. Algumas não muito conhecidas, mas que são músicas muito boas, como a próxima, que é Faith No More, com The Gentle Art of Making Enemies. Because you are. the suit keep wearing you? This year you'll sit and take it, and you will like it. It's the gentle art of making enemies. I deserve a reward, 'cause I'm the best fuck that you ever had. And if I tighten up my hold, you may never see the light again. Essa foi a pancadaria do Faith No More. E agora a gente vai com uma banda canadense aí dos anos 70, faz um hard rock muito bom, e nós vamos com Taking Care of Business, do Bachman Turner Overdrive. Get up. Aí tivemos BTO com Taking Care of Business. E agora a gente vai para uma banda americana de Los Angeles. Fez muito sucesso aí do início dos anos 80 até começo dos anos 90. Na verdade, eles se juntaram de novo nos anos 2000. Mas o grande sucesso deles foi dos anos 80 aos anos 90. A banda chama-se Concrete Blonde. Temos uma vocalista mulher. O nome dela é Jeanette Napolitano. Tem uma voz espetacular. E a gente vai conferir agora a música Heal It Up com Concrete Blonde. Vamos lá. Oh, voz incrível, fôlego impressionante de Jonette Napolitano. E continuando aí nas bandas com vocalista mulher, agora nós vamos com uma banda americana, nos anos 70 ficou muito famosa, foi muito influenciada por bandas como Led Zeppelin, fazendo um hard rock de muita qualidade, vendeu muitos discos na história, teve muitas formações, mas quem sempre esteve presente foram as duas irmãs, Ann e Nancy Wilson. A gente está falando de Heart, e nós vamos ouvir Crazin' on You ao vivo. Vamos lá. Nancy Wilson e sua banda Heart com Crazy on You. E agora a gente vai com uma banda americana formada em 87 que faz um grande som glam rock, e essa é a música mais famosa deles. É um grande som, eu gosto muito desse som. A voz do Kip Winger é sensacional. Vamos de Winger com Miles Away. So this is love, or so you tell me, as you're walking out the door. The months go by, and I know for certain it's not the love I'm looking for. Sometimes, just for a moment, I reach out, hope you're still there. Miles away, no, you're never turning back. I just can't wait anymore. Miles away, nothing left to what we had. Just when I needed you most, you were miles away. It's hard to tell what you're going through. You kept your feelings locked inside. Balada definitiva de Winger com Miles Away. Agora a gente vai com uma banda que dispensa apresentações. The Doors, Riders on the Storm. Thank you.

Jim Morrison, The Doors, com Riders on the Storm. E eu vou falar pro pessoal agora um pouquinho sobre como acessar aí a nossa rádio. Quem ouve nos celulares, nos browsers dos celulares, ela funciona normalmente. Você acessa o nosso endereço da rádio, coloca, vai tocar automaticamente quando você der o play. Quem usa o Chrome precisa baixar algum plugin de streaming, né? A gente sugere o Streaming Media Player. Quando você vai procurar na loja do Chrome Web Store, você vai lá e digita Streaming Media. Quando der o procurar, ele vai aparecer o Streaming Media Player. Você coloca, adiciona esse plugin no seu browser. Quando você abrir novamente, você vai conseguir tocar a rádio também digitando o nosso endereço lá em cima. Nos outros navegadores, a gente testou aqui, ele já vem previamente instalado, um plugin de streaming. Você digitando o endereço da rádio lá na barra de endereços, quando carregar o site, você clica no play e vai tocar a nossa rádio, certo? Em tablets a mesma coisa, é só instalar, acessar o endereço da nossa rádio no navegador, ou nos celulares e tablets você pode instalar o aplicativo da Listen to My Radio, que é o site que faz o streaming da nossa rádio. Você instalando, é só procurar lá o nome da nossa rádio e você pode ouvir também, tá certo? Agora a gente vai ouvir Bruce Springsteen, The Boss, com Glory Days. Make you love like a blue boy.

a voz inconfundível de David Coverdale, Love is Blind, um trabalho solo. Agora a gente vai com uma banda anglo-americana, na verdade, formada por um americano e dois ingleses, formada em 1976, que até hoje já vendeu 50 milhões de álbuns pelo mundo. E tem como baterista Jason Bonham, o filho do John Bonham, do Led Zeppelin, grande baterista também. E a gente vai ouvir Foreigner com Feels Like the First Time. Com Feels Like the First Time. Agora a gente vai tocar duas na sequência para vocês, que a gente vai se despedir daqui a pouco. É o fim do nosso programa de hoje. Então, para começar, a gente vai com Gary Moore. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way the

say to you comes out wrong and never comes out right. So I'll say, why don't we, when I get together, and sing on the world, we'll be together forever. Heads we will, tails we'll try again. So I'll say, why don't we, when I hold each other, and fly to the moon and straight on to heaven. Just without you, they're never gonna let me in. Sick puppy chasing you around. Ooh, and it's alright, bouncing round from cloud to cloud. I got the feeling like I'm never gonna come down. If I said I didn't like it, then you know I'd lie. Ooh, and every time I try to talk to you, I get some tired. Turns out everything I say to you comes out wrong and never comes out right. So I'll say, sing on the world, be together forever. Heads we will, tails we'll try again. So I say, why don't we, when I get together, fly to the moon and straight on to heaven. 'Cause without you, they're never gonna let me in. Slowly I begin to realize this is never gonna end. But about the same time you walk by and I say, oh, here we go again. Essas foram as duas últimas da noite de hoje. Tocamos para vocês Gary Moore com Still Got the Blues. E para fechar o programa de hoje, Carlos Santana com Why Don't You and I. E quem canta essa música com o Santana é o Alex Band, The Calling. Música escrita pelo Chad Kroeger, do E é isso aí, gente. Esse foi o programa dessa quinta-feira. A gente volta na semana que vem com mais uma hora de rock and roll para vocês. Não esqueçam de acessar as nossas redes sociais. No Twitter somos o @neorock_z e no Facebook, facebook.com/neorockzone. Valeu, até semana que vem. Grande abraço para vocês.